Bom, uma boa tarde a todos então. Tivemos um problema ali técnico, não vamos conseguir usar o projetor, mas eu acho que eu lembro de tudo que eu preciso passar para vocês. Então, que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. A nossa proposta nesta tarde é refletirmos sobre a reencarnação. Diferente do que o nosso amigo disse, nós não vamos dar um enfoque científico ao tema, mas sim um enfoque evangélico, porque o Evangelho de Jesus também fala de reencarnação. E nos propomos falar de reencarnação hoje, porque nos nossos dias, compreender a reencarnação, entender essa lei divina, é uma lei da natureza, compreendermos que a reencarnação, ela traz a explicação para inúmeros problemas que nós temos na atualidade. Vivemos num mundo bem complicado, bem turbulento, num mundo onde aparenta existir uma grande injustiça. Numa época que nós vivemos em que há muitas vezes uma falta de ideia do que realmente é o correto. Muitos valores estão se invertendo. Nós temos essa impressão na atualidade, mas o mundo ele não foi sempre certinho. Nós temos uma ilusão de que houve uma época em que as coisas eram melhores, que houve uma época que as coisas tinham uma ordem diferente, que tudo era melhor. É que nos nossos dias nós temos um conhecimento maior da realidade. Nos nossos dias nós ficamos sabendo de histórias, de acontecimentos, de fatos, tomamos conhecimento de catástrofes, de doenças, de epidemias, numa forma muito mais rápida do que era antigamente. Há muito tempo atrás, quando não existiam os meios de comunicação digitais, eletrônicos, nós, para sabermos que tinha acontecido uma catástrofe num local, levava-se meses. E, quando nós recebíamos a notícia, por mais que alguém falasse para a gente, olha, aquilo lá foi realmente uma grande desgraça, a gente não conseguia realmente dimensionar. Porque a referência que a humanidade tinha do que era uma desgraça era sempre a sua desgraça local. Então, quando alguém falava que tinha tido uma enchente num local, as pessoas imaginavam que eram como as enchentes que aconteciam, que ela viu. Quando falava de um desmoronamento ou de uma epidemia, as pessoas tinham como parâmetro o sofrimento que elas conheciam. E por já terem passado por eles, por já terem vencido aquelas dificuldades, elas tinham então a ideia de que as coisas aparentemente eram mais estáveis. Mas se nós pudéssemos voltar no tempo e ver todas as cenas de tragédias, de conflitos, de guerras, de problemas que a humanidade sofreu em todas as suas épocas, em todas as latitudes do planeta, nós veríamos que o mundo atual ele não é muito mais complicado do que já foi. Imaginem vocês então um povo vivendo numa pequena aldeia da agricultura, tirando ali da terra o seu sustento, e vinha um exército de bárbaros, de homens totalmente voltados à guerra, sem nenhuma noção de respeito à condição humana, e vinham por aquela aldeia espalhando terror, matando, queimando as casas, muitas vezes por crueldade matava-se até os animais domésticos. E aquilo era uma onda de destruição que passava por essas pessoas, e quem sobrevivesse, se sobrevivesse, teria a ideia de que o mundo era muito caótico, porque não existia segurança. Imagine uma pessoa que viveu aquelas grandes epidemias no passado que atingiram a humanidade, aquelas epidemias que matavam assim 80% da população de uma cidade. Alguém que passasse por aquilo, que visse seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos morrer, ele diria, o mundo é muito caótico. Então nós temos hoje uma percepção do mundo muito caótico, de uma forma generalizada, por quê? Porque nós temos os meios de comunicação que nos trazem essas informações muito rápido. Que nos traz, às vezes a gente pode, eu me lembro que numa dessas últimas guerras aí que houve aí há um tempo atrás, se transmitia os bombardeios lá, os mísseis sendo arremessados de uma região a outra, instantaneamente, em tempo real. Então nós poderíamos ter uma percepção de que o mundo estava muito desgovernado realmente. E aí nos cabe uma reflexão. O mundo, a humanidade, por todos esses séculos, por esses milênios que a humanidade está presente no mundo, ele vem sempre enfrentando muitos desafios. A humanidade por sua natureza aqui do mundo material, ela enfrenta muitos sofrimentos mesmo. E vejam vocês que eu falei até agora dos sofrimentos de ordem coletiva, aqueles que atingem todas as pessoas. Agora imaginem os sofrimentos individuais, as dores, as lutas, aquelas angústias, aqueles medos, aquilo que cada um de nós sabe porque sente, que cada um de nós experimenta porque sente. Aquelas dores que se referem àquelas nossas grandes frustrações, às nossas decepções, aquilo que cada um sabe e saberia dar muitos exemplos, porque é da natureza humana vivenciar isso, vivenciar momentos muito difíceis. E quando nós vamos buscar a história de pessoas notáveis, pessoas que se destacaram por inteligência, por qualidades pessoais, nós vemos também essas pessoas aparentemente privilegiadas, seja pela inteligência, pela influência, pela riqueza, alguns até com grande demonstração de virtude, de amor, de bondade, também foram pessoas que passaram por momentos muito difíceis. Vamos pegar, nós que somos espíritas, temos como referência Chico Xavier. Quem assistiu o filme sobre a vida dele, quem lê as obras biográficas a respeito dele, vê que mesmo ele, com toda aquela bondade, com toda aquela doçura, com todo aquele coração generoso que ele, encarnado, apresentava, ele passou por momentos muito difíceis, por momentos desafiadores. Imagine ele, uma pessoa que depois foi procurada por milhões de outros, de pessoas que queriam uma consolação, passou momentos de solidão, momentos de abandono pela família. Ele, uma pessoa que pregava o amor e a bondade, passou por momentos de crueldade na mão de algumas pessoas. Fosse por castigos físicos que recebeu, fosse pela maldade de pessoas que tentaram interpretar o seu trabalho de uma forma maliciosa, imaginando um homem interesseiro, mesquinho. E se voltaram contra ele, muitas vezes até com calúnias. Então veja, qualquer pessoa neste mundo passa por momentos muito difíceis. Qualquer pessoa que viveu, que experimentou da vida material, passa por momentos que são dolorosos. E aí você me diria, mas e as pessoas muito ricas, as pessoas muito famosas, aquelas pessoas que têm grande influência na sociedade? Também. É que nós muitas vezes não conhecemos o íntimo das pessoas. Nós não sabemos o que elas vivem na sua vida pessoal. E aquela pessoa, às vezes, que se destaca lá num palco, apresentando um grande show, agitando uma multidão, cheia de alegria, às vezes ela é uma pessoa que carrega dores internas muito profundas. Porque é da natureza humana mesmo enfrentar esses desafios da vida. A grande diferença que existe entre as pessoas é a forma como elas encaram o seu sofrimento. Há aqueles que se entregam completamente a situações de dor e são vencidas por elas. E há aqueles que, mesmo chorando muito, sofrendo muito, são aqueles que não desistem da vida. Porque existem pessoas que não se mataram e desistiram da vida. São aquelas pessoas que ainda continuam vivendo, mas completamente desiludidas, completamente amarguradas. São pessoas que vão se arrastando ao longo da vida. A diferença que existe, então, entre as pessoas é a forma de encarar os seus sofrimentos. Tem uns que dizem assim: se eu encontrar pedras no meu caminho, eu vou reuni-las para construir uma fortaleza. Esse é o pensamento positivo que deve guiar todas as pessoas. Ao encontrar desafios, ao encontrar problemas, lutas, dores, nós temos que aproveitar essas experiências para construir para nós uma fortaleza interior. É que é difícil às vezes a gente perceber que as experiências mais difíceis da vida são as mais significativas para nós, porque elas são grandes instrumentos para nos levar ao autoconhecimento, são grandes instrumentos para nos transformar. O problema é que quando nós encaramos os problemas, os desafios da vida com revolta, com indignação exacerbada, com uma atitude negativa, aquilo tende a se agravar. E nós não percebemos que o obstáculo, ele é, na verdade, oportunidade de desenvolver mais força e de alcançar níveis maiores na evolução. E esquecemos que essas situações difíceis, as provas da vida, elas estão dentro de uma ordem divina, fazem parte de todo esse conjunto que nós vivenciamos, que é a nossa evolução espiritual. Muitas pessoas têm dificuldade de assimilar esse conceito porque viveram por muitos anos admitindo aquela ideia que Deus nos criou no momento da nossa concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontraram, ali foi criada a alma humana e ela inicia sua trajetória no mundo material. Quando essa criança nasce, tem um tempo de vida aqui e, dependendo das escolhas que ela fizer, ela tem o seu destino determinado. Ou ao sofrimento eterno, ou a felicidade eterna após a morte. E aí variam as interpretações. Alguns acham que a gente cai num aniquilamento para depois sermos julgados num dia de uma ressurreição. Outros acham que não há nada disso, que morreu, acabou tudo mesmo. E nós temos essa ideia, então, que foi por muito tempo ensinada, fosse pelas religiões, quando falam do nosso destino duplo, ou inferno ou céu, seja mais recentemente na história da humanidade, pelo materialismo, que tentou convencer o homem de que ele é apenas matéria e que com a morte acaba a sua história. Mas graças a Deus, o homem sempre recebeu instruções espirituais, sempre recebeu grandes homens que vieram com a missão de nos revelar a nossa natureza espiritual. Foram profetas, mestres e médiuns, todos eles, e um em especial nos revelou algo ainda mais espetacular, que foi Jesus, que nos revelou muito sobre a nossa vida, como torná-la algo mais profícuo, mais realizador, como tornar a nossa vida uma grande oportunidade de elevação espiritual, porque ele veio nos ensinar a grande lei do amor. Jesus foi a pessoa que publicamente falou e demonstrou que é o amor que é a grande força capaz de nos redimir, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, que é o amor ao próximo, que é o que vai nos guiar para o bem, que é o que vai nos guiar para a felicidade, que é o que vai nos levar para uma vida melhor. Então vejam, nós recebemos ao longo da história da humanidade inúmeros que trouxeram esse conhecimento de que nós não somos apenas matéria, de que o nosso destino não está selado numa única vida. E aqui já começamos a entrar no nosso tema da tarde. Começamos a ver que, desde épocas muito remotas, segundo estudiosos da área das filosofias espiritualistas, estudiosos da religião, eles dizem que o conhecimento que a humanidade tem sobre a reencarnação remonta a algo em torno de 10 mil anos. Quando não existia a civilização como nós conhecemos hoje, o homem já tinha crenças de que ele morria, mas voltava. Como essas crenças surgiram? Provavelmente surgiram de experiências, de lembranças, de reminiscências. Mas esse conhecimento sobre a reencarnação sempre esteve presente em todas as grandes religiões antigas, inclusive no judaísmo. No tempo de Jesus, existia a ideia já de que as pessoas podiam retornar à vida. Como os judeus naquele tempo não tinham muitos conhecimentos, nem os sábios eram tão sábios assim, o que acontecia? Eles não tinham uma precisão de como era essa volta à vida. Mas era um fato de que o homem, uma vez morto, podia voltar à vida. E nós temos uma passagem do Evangelho muito significativa. Se nós procurarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver todas as explicações que Kardec deu a respeito delas, que são aquelas passagens em que Jesus disse que João Batista era Elias reencarnado. Jesus não disse literalmente assim, João Batista é Elias reencarnado, mas quem lê atentamente o Evangelho compreende essa passagem claramente. Naquele tempo, então, de Jesus, já existia entre os judeus a ideia de que viria o Messias, aquele grande redentor, aquele que seria o grande líder que colocaria os judeus em supremacia em relação aos outros povos. Eles já tinham uma visão um pouquinho distorcida de como seria o Messias, porque eles achavam que o Messias seria um guerreiro, seria alguém que viria para colocar o povo judeu acima dos outros povos. Isso era o pensamento deles lá na época. Então, o que que acontecia? Existia um profeta que tinha vivido antes de Jesus, por volta de uns 450 anos, mais ou menos, que era o profeta Malaquias, que dizia que antes de vir o Messias, viria um grande profeta do passado, que vivera antes, 500 anos antes de Malaquias. Malaquias conhecia a história desse profeta, que era o profeta Elias. E ele então, Malaquias, ele recebeu do mundo espiritual a indicação de que o grande profeta Elias viria antes que o Messias viesse. E olha, nós estamos falando de coisas que aconteceram há muito tempo. Elias vivera antes de Jesus por volta de uns 900 anos antes de Jesus. 500 anos depois, alguém profetiza, agora Malaquias profetiza que Elias teria que vir antes do grande dia do Senhor, que era o dia que viria o Messias. E aí o profeta Elias de fato veio. 900 anos depois, ele aparece na terra. Não como muitos acreditaram, como muitos tentaram explicar, mas ele reencarnou. E nós vamos buscar na história então de Jesus e de um parente seu, de um primo dele, a explicação para esse fato que foi uma reencarnação. Nós vamos trazer o nosso comentário agora, um quarto personagem dessa história, que é João Batista. João Batista, quem leu o Evangelho atentamente sabe, ele era primo de Jesus. Maria, mãe de Jesus, e Maria, mãe de João Batista, tinham se encontrado numa ocasião. E diz o Evangelho que a criança, João Batista, tinha se agitado dentro da mãe na presença de Maria ali gestando Jesus. E eles cresceram ali, foram se desenvolvendo, lembra, né, do Evangelho? Então, e eles foram crescendo, eles se conheciam, eles eram parentes, eles conviviam na mesma aldeia, se viam muitas vezes. E João Batista foi crescendo e ele também foi tendo as suas intuições, as suas inspirações, e começou a perceber que ele precisava conclamar as pessoas, chamar o seu povo a mudar de conduta, se tornar pessoas melhores, se arrependerem de erros. E ele começa a sua grande pregação nos desertos, começa a atrair muitas pessoas para junto dele, e ele então vai anunciando que estava próximo à vinda do Senhor, que as pessoas precisavam se arrepender dos seus erros. Ele já estava preparando o campo para Jesus. Só que João Batista, ele era uma pessoa que tinha atitudes assim, muito contundentes. Sabe aquela pessoa que não tem papas na língua, que fala o que tem que ser falado, se algo está errado, fala para quem for, independente das consequências? João Batista era uma pessoa dessa natureza. E ele começou a falar mal do governante ali da época. Ele começa a falar mal de Herodes, começa a falar mal não, fala a verdade sobre Herodes. Mas incomoda tão profundamente Herodes e a sua família que eles acabam se voltando contra João Batista. Nós não vamos entrar em muito detalhe da história, das motivações individuais que levaram a isso, mas o fato é que Herodes manda cortar a cabeça de João Batista. E João Batista, então, depois de ter convencido as pessoas e ter esclarecido que elas precisavam mudar de conduta, ele passa por uma morte tão dolorosa, tão trágica como essa. E aí, numa ocasião, os discípulos estão conversando com Jesus. Eles que ouviam os fariseus dizendo da profecia de Malaquias, que Elias tinha que vir, vão perguntar para Jesus: Mestre, por que que dizem os fariseus que Elias tem que vir antes do Messias? E aí Jesus respondeu para eles: mas Elias veio e fizeram contra ele tudo o que quiseram. E aí os discípulos entenderam de quem ele estava falando. Ele estava falando de João Batista. Então Jesus, nessa passagem do Evangelho, deixou muito claro que aquele que era conhecido como Elias tinha sido reencarnado então e passado a ser conhecido como João Batista. 900 anos o separam nessa história. E aí, para a gente poder entender o quanto esse episódio ele é significativo, porque aí Jesus também ensinou da chamada lei de ação e reação que a gente fala no Espiritismo. Olha que coisa maravilhosa que é o Evangelho de Jesus interpretado à luz do Espiritismo. Ao mesmo tempo que a gente reconhece a existência da reencarnação nessa passagem do Evangelho, está lá nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 17, e Marcos, no capítulo 9. Ao mesmo tempo que a gente reconhece nessa passagem que Jesus está falando sim de reencarnação, porque Elias foram um homem adulto, e João Batista foi conhecido desde criança. Então não poderia ter sido, como muitos pensaram e ensinaram, até hoje falam isso, que Elias subiu aos céus com seu corpo numa carruagem de fogo, nada disso. Na verdade, Elias morreu como todos os homens morrem e reencarnou como todos os homens reencarnam, porque ele foi conhecido desde o ventre da mãe dele. O Evangelho relata isso. E Jesus, quando confirma que Elias é João Batista, não há discussão, então, nesse sentido. Né? Então, veja, o que aconteceu? Nessa parte, quando Jesus fala que Elias é João Batista, ele está falando da lei de ação e reação que nós aprendemos na doutrina espírita. E quem conhece um pouquinho da história do profeta Elias também sabe por que ele tinha que passar por essa morte, como João Batista, essa morte com a cabeça cortada, decepada. O profeta Elias... Ele também foi decapitado. Isso, né? O caso de Elias é assim... Ele era um grande profeta e ele tinha uma missão de guiar o povo judeu para se manter fiéis aos seus princípios. Só que ele, num momento de menos razão, uma pessoa mais empolgada pelas suas convicções, ele entrou numa disputa com os sacerdotes de um povo com o qual o povo judeu tinha muito contato. E o medo dele é que os judeus assimilassem aquela religiosidade desse povo vizinho. E é quando ele, então, entra numa disputa com os sacerdotes de uma divindade desse povo. Essa divindade era conhecida como Baal. E ele, então, nessa disputa, ele acaba provando que ele representava uma divindade que vivia. Que Yahvé, que era como eles chamavam Deus na época... era realmente superior ao deus Baal. E o que que Elias faz depois que ele vence essa disputa? Ele incita as pessoas a se voltarem contra esses sacerdotes de Baal. E ele, no clamor, naquela situação, naquela agitação, ele desencadeou uma onda de ódio contra esses homens e os levou à morte. E eles morreram de que forma? Decapitados também. E ele vai, então, como espírito, naturalmente se arrepender de ter desencadeado uma morte tão violenta contra as pessoas. E ele vai, naturalmente, espiar, passar por momentos difíceis, até que ele vai, 900 anos depois, agora conhecido como João Batista, experimentar a prova final que ele tinha que passar, que era na defesa dos seus princípios. Agora, não mais com o ímpeto da violência, não mais com a força da violência, mas pregando a paz, pregando a tranquilidade, mas ainda assim falando a verdade, ele vai sofrer as consequências disso. E ele tem então ali a morte, decapitado, como sendo o último vestígio de resgate que ele tinha daquilo que ele desencadeou há 900 anos. Então olha como essa passagem do Evangelho de Jesus, ela é riquíssima. Porque ela nos fala, ao mesmo tempo que nós nascemos e renascemos, e ela nos fala que nós colhemos numa vida aquilo que nós semeamos na outra e que não conseguimos reparar. Então a reencarnação, ela foi ensinada lá nos tempos de Jesus, pelo próprio Cristo. Tem a outra passagem com Nicodemos, que ela é muito ilustrativa. Nicodemos era um fariseu, um homem sábio, um homem de coração sensível, foi procurar Jesus à noite para conversar, longe do povo, para poder ter um diálogo mais profundo. E ele reconhece que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus e fala assim para Jesus. E Jesus já responde de pronto para ele assim: em verdade vos digo que quem não renascer de novo não entrará no reino dos céus. E aí Jesus tem todo aquele diálogo com ele, falando sobre reencarnação. Só que ele falou de uma forma bem velada com Nicodemos. Isso é uma coisa muito interessante. Quando foi para ensinar para os discípulos, Jesus foi direto, foi claro, para que não houvesse dúvida. Quando ele relaciona a figura de Elias com João Batista, ele está deixando claro que é o mesmo ser ali, dizendo claramente que era a reencarnação. Com Nicodemos, ele lança ideias para que ele, com todo o seu saber, pudesse compreender mais profundamente esse tema. Por isso que Jesus tem aquele diálogo mais fechado com Nicodemos. É um diálogo mais assim, cheio de metáforas, porque Jesus fala que tinha que renascer da água, tinha que renascer em espírito e da água. E aí as pessoas depois fizeram aquelas confusões que interessavam. Associaram que o renascer que Jesus estava falando era o do batismo. Mas, na verdade, naquele tempo, quando se falava nascer da água, era um simbolismo do nascer materialmente. Se a gente ler o Antigo Testamento, a gente vai ver que muitas coisas que são referidas como criadas, elas surgem das águas. Então a água era um símbolo da criação material. Então Jesus também para Nicodemos estava falando: nós temos que renascer materialmente, temos que reencarnar, temos que ter um novo corpo. E temos que renascer em espírito, que aí sim é a renovação interior. É a mudança dos nossos valores, das nossas atitudes. Então veja, naquele tempo Jesus ensinando a reencarnação, despertando nas pessoas daquele tempo a compreensão. Mas vieram outras pessoas depois, com outras ideias, talvez por uma necessidade até da humanidade, criaram toda outra interpretação para várias dessas passagens. E esse conhecimento ele ficou oculto para o mundo ocidental. O mundo que foi cristianizado foi como que impedido de conhecer a reencarnação. Mas enquanto isso, essa crença no mundo oriental permaneceu entre os indianos, entre algumas áreas da China, no Japão, entre aqueles povos lá, continuavam essa crença da reencarnação. Até que no século XIX, alguém, sem nenhuma intenção de comprovar a reencarnação, começou a lidar com um fenômeno estranho que aparecia na época, que eram as tais mesas girantes. E agora nós já estamos na França do século XIX. E ali aquele fenômeno que começa a impressionar os salões da sociedade, de pessoas que se reuniam em volta de uma mesa pequena, circular, apoiada num tripé, começam a perceber que aquela mesa podia girar quando as pessoas se aproximavam ao redor delas. E era um fenômeno realmente que ficou conhecido como a dança das mesas, as mesas girantes, porque era algo impressionante. Não é como a gente dá impulso num objeto, ele gira um pouco e depois ele para. O negócio ficava girando por muito e muito tempo. Era já a manifestação dos espíritos com objetos materiais. E ali, então, alguém começou a investigar aquilo e descobre que existia uma causa inteligente para aquele movimento. Que aquela mesa podia dar respostas. E, na verdade, não era a mesa que respondia. Era uma inteligência extracorpórea, fora de um corpo, que movia aquela mesa. E alguém que teve a ousadia de começar a perguntar, não mais para a mesa, porque já tinham superado aquele momento. Já tinham desenvolvido outros métodos dos espíritos moverem objetos. Inicialmente, a prancha, na qual se colocava o lápis para escrever sobre o papel, ou se colocava numa cesta, colocava-se o copo virado, até que alguém descobriu, pelo próprio impulso que a sua mão teve, de que ela mesma poderia pegar o lápis, e os espíritos poderiam, segurando a mão da pessoa, entre aspas, hein? Porque, na verdade, eles não precisam segurar. Eles comandam mentalmente a pessoa a mover a mão e ali grafar as suas ideias. E alguém começa uma grande investigação, que no futuro vai ser ensinada nas escolas, de que ali começou uma nova era para a humanidade. E esse alguém, Allan Kardec, começa a perguntar para os espíritos uma série de coisas. Começa a questionar E esses espíritos começam a escrever e trazer todo esse conhecimento que hoje nós temos e que consta lá reunido no Livro dos Espíritos. E num determinado momento, ele vai perguntar então para os espíritos, se os espíritos, que foram as pessoas que viveram aqui, estando lá no mundo espiritual, por melhor que se sentisse, poderiam ficar lá indefinidamente? E os espíritos disseram para ele assim, não. Tem uma hora que o espírito, por melhor que ele esteja do outro lado, ele sente a necessidade de voltar para o mundo material. Porque voltando para o mundo material, será grande continuidade da sua, do seu aprendizado, da sua evolução. Será a grande oportunidade de conquistar as virtudes que até então não conquistara. Será a grande oportunidade de reparar os erros cometidos no passado. Porque o que nos impede de ser feliz do outro lado é o remorso, é a lembrança dos nossos atos infelizes. O que impede sermos felizes do outro lado é isso. É a lembrança de que nós temos muito ainda a fazer por nós mesmos aqui nesse mundo. Então, nós pedimos, quando temos merecimento, para voltarmos. E se somos merecedores, nos concedem a oportunidade de vir como nós pedimos. Muitas vezes a gente pede do outro lado para vir com uma deformidade. Porque como espírito a gente sabe que aquela dificuldade, aquele impedimento do corpo, vai ser a oportunidade de a gente superar alguma coisa que a gente tem a superar. Às vezes a gente pede do lado de lá para vir para cá com uma pessoa para ser nosso familiar. E vai ser uma pessoa de difícil convivência. Porque nós sabemos que essa pessoa é muitas vezes assim porque nós fomos assim com ela em outras vidas. Então o espírito do lado de lá, ele pede no mundo material as condições necessárias para a conquista da sua felicidade, mesmo que essas condições sejam aparentemente contrárias à nossa felicidade terrena aqui, que é tão pequena, tão estreita. O nosso conceito de felicidade aqui, ele não é nem comparável com a felicidade que a gente vai poder experimentar no futuro. Aqui a gente se sente feliz com algumas coisas materiais, com algum conforto. A gente se sente feliz com situações de segurança. A felicidade dos espíritos elevados é de uma natureza que nós não conseguimos ainda entender muito bem. Mas é um estado de alma, eles não dependem de nada exterior. E sabe por quê? Porque eles já viveram todas essas etapas que hoje nós estamos vivendo. Eles já experimentaram essa vida que nós já experimentamos. E eles já viram que se era naquele momento em que eles superavam os seus ressentimentos, eram naqueles momentos que eles se libertavam do apego às coisas materiais, era aquele momento que eles se devotavam sem esperar recompensa nenhuma, que os transformavam para ser esses seres de hoje, tão felizes, tão harmoniosos, tão pacificados. Podem, podem voltar. E eles voltam na missão. Aqueles que... Mesmo sem nada para resgatar. Mesmo sem nada. Mesmo sem nada, eles voltam para nos ajudar. Porque eles entendem a grande lei do universo, que é a lei do amor. O amor nos faz fazer algo que nós não precisávamos, mas que fazemos porque é o bem para o outro. Isso é o verdadeiro amor. É você sair do seu mundo sem nenhuma vantagem, sem nenhum interesse, e ir ao socorro daquele que está mais sofredor. Alguém que queira descobrir o amor, procure o devotamento e aí vai encontrar o amor. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é a grande oportunidade que é dada ao espírito da conquista da felicidade. E hoje nós todos estamos nessa etapa, todos nós encarnados, né? E os desencarnados aqui, eles estão esperando, aguardando ansiosamente a oportunidade deles voltarem. Sejam eles os trabalhadores espirituais mais elevados, ou sejam aqueles trabalhadores mais humildes do mundo espiritual, eles estão ansiosos para voltarem para o mundo material. E quando eles nos veem fraquejando aqui na experiência terrena, e passa aquele pensamento sombrio, terrível, de desistência da vida, eles ficam muito preocupados, porque eles sabem que essa oportunidade que nós temos hoje, ela é algo incrível. Parece que não, a nossa vida cheia de lutas, de dificuldades, cheia de tropeços, de impedimentos, mas ainda assim ela é desejável para muitos que estão desencarnados. Muitos gostariam de estar hoje como nós estamos. Por isso que nós temos que amar tão profundamente a vida, porque hoje nós estamos na melhor oportunidade que nós poderíamos ter. Mas como assim, Antenor? Eu estou sofrendo muito porque eu perdi uma pessoa muito amada. Como eu posso estar vivendo a melhor oportunidade? Hoje é o grande momento da gente despertar para a vida espiritual. Quantas pessoas só se lembraram de vida espiritual, só buscaram conhecer a vida espiritual porque perderam alguém? Então, nós temos que aproveitar esse momento hoje da nossa dor para tentar descobrir o que nós podemos aprender com ela. Para muitos, a perda de um familiar é a prova da saudade. É a prova de que nós temos que amar profundamente as pessoas enquanto elas estão conosco. E temos que nos devotar profundamente a elas enquanto estamos com elas. Então a prova da saudade nos ensina isso. De que nós temos que amar as pessoas enquanto elas estão junto de nós. Porque uma hora todos nós partimos. As pessoas que nós amamos partem, nós partiremos. Então, enquanto nós estamos aqui, por que brigar por bagatela, gente? Por que criar confusão dentro do lar por coisas pequenas? Por que a gente tem que ser tão apegado a pontos de vista, a manias, a situações tão pequenas da vida? E depois a gente lamentar, puxa, eu não devia ter brigado tanto com ele. Não devia ter pegado tanto no pé daquela pessoa. Eu era tão exigente com meu marido, a minha esposa, tantas vezes eu a critiquei. Para que nós vamos querer passar por isso no futuro? Vamos hoje fazer o melhor pelas pessoas que nós estamos convivendo. Então a saudade, ela nos ensina isso também. Mas talvez a saudade seja de uma pessoa que já fazia tudo isso. E vai se sentir até um pouquinho revoltado de eu ter falado como eu falei até agora. Falar, ah, mas ele não sabe como eu era com aquela pessoa que partiu. Eu era mãe amorosa, dedicadíssima, fazia tudo. Por que ainda assim eu tive que passar por essa dor? Aí nós precisamos da reencarnação para compreender por que Deus permite que uma mãe tão amorosa se aparte de um filho tão querido. Por que Deus permite que casais tão afins, tão amorosos, tão companheiros, se separem às vezes tão cedo. Nós precisamos da reencarnação para explicar isso, porque senão fica uma indagação. Como pode Deus permitir que pessoas que estavam dando tudo certo entre elas se separem? É aí que a reencarnação nos mostra a grande justiça que existe na ordem divina da vida. Hoje, nós somos criaturas que aparentemente estávamos tudo bem com aquela pessoa, que merecíamos uns aos outros. Mas e no passado? E nas outras vidas? Quantos lares nós desfizemos? Quantos abandonos nós praticamos? Quanta solidão nós impomos a outras pessoas? Porque nós somos, hoje que nós somos, com as nossas virtudes, com os nossos valores, mas em outras épocas fomos criaturas mais intransigentes, mais difíceis. Em outras épocas nós éramos impiedosos, nós éramos cruéis. Quando nós éramos senhores de escravos, o que nós fazíamos com os filhos dos escravos? Nós os vendíamos. E a saudade que a gente impunha a esses corações. Hoje, experimentar a saudade, a perda de um filho, é muitas vezes o resgate dessas dores que nós criamos em outras vidas. Hoje, sentir a saudade imensa daquele companheiro, daquela companheira, é a resposta da vida ao abandono que nós praticamos em tantas existências, em que fomos largando pessoas que dedicaram seu afeto, seu carinho a nós, e que por leviandade, por imperfeição nossa, nós fomos deixando essas pessoas para trás e fomos em busca de outras conquistas que não eram necessárias e deixamos pessoas em sofrimento, em dor. Então hoje, para nós, as experiências que nós temos, que nos afeta o sentimento, elas estão de uma forma muito bem interligadas, de forma muito intrincada ao destino de inúmeras pessoas, ao destino de inúmeras situações. é que nós não temos hoje ainda condições de analisar todos os casos um a um e explicar exatamente o que aconteceu. E convém, pela sabedoria divina, que por enquanto, durante muito tempo, não saibamos do nosso passado. Que não levantemos esse véu que encobre o passado. Porque junto dessa lembrança virão outras aterrorizadoras. Não tem coisa nessa vida que a gente gostaria de esquecer? Quantas coisas nós gostaríamos de esquecer nesta vida? Coisas que nos machucaram, erros que nós praticamos e que machucaram as outras pessoas. E nós queremos esquecer para continuar vivendo. Então, por isso que nós não podemos lembrar do passado. Porque nós não suportaríamos essa dor. Ela é imensa. É muito desacerto. Sabe o que a gente vai precisar aprender primeiro para poder conhecer o passado? Primeiro a gente precisa aprender a se amar de verdade. Aceitar os próprios erros. Ser tolerantes com os erros. Ser compreensivo desse processo da evolução espiritual que nós todos estamos inseridos. Desenvolver um amor mais profundo. Aí sim, o nosso passado vai poder ser descortinado, descoberto. Porque só quem tem muito amor no coração pode ter acesso ao seu próprio passado. Tem pessoas que buscaram despertar as lembranças, tem técnica para isso. Mas é muito problemático, porque junto vem dramas, vem situações tão complexas que o indivíduo sozinho, nem com toda a terapia do mundo, ele suporta lidar com isso. Porque imagine, na história da humanidade, quantos foram assassinos, torturadores, estupradores, foram cruéis, foram gananciosos, foram mentirosos. Imaginem quantas as outras pessoas foram, né? A gente não, graças a Deus, né? Mas imagine todos nós, tantos erros, nós não podemos lembrar. Graças a Deus, o mundo... Oi? Como? Vai saber se a gente foi até do tempo do líder. Não é? Vai saber. Então é assim... É melhor que tudo fique encoberto, porque quando nós estivermos preparados, esse passado vai se revelar. E vai se revelar lá na frente só. Quando nós tivermos evoluído mais, soubermos mais. Às vezes a espiritualidade nos permite alguns relances desse passado. Vem na forma de um sonho muito enigmático, vem na forma de uma lembrança que vem como uma intuição para nós. Mas isso tudo é muito esporádico, não deve ser provocado. Deve vir naturalmente para dar sentido a algumas situações da vida. Mas, então, nós vamos vendo que hoje é a grande oportunidade que nós temos. Com o passado esquecido, mas sabendo que nada acontecerá para nós como obra da injustiça, nós vamos sair vitoriosos de cada situação. Porque nós vamos saber primeiro que nós merecemos passar por elas. Faz parte do nosso aprendizado. E não estamos merecendo porque Deus está nos castigando. Ele está dando hoje a experiência mais negativa para nós, para que as nossas melhores forças surjam. Para que a nossa fé nasça ou cresça. Para que a nossa confiança se multiplique. Quando Deus nos permite passar por momentos desafiadores da vida, não é para nos castigar, não é para punir. Mas é para fazer surgir o melhor de nós. E nessas experiências nós vamos conseguindo vencer. Nós vamos desenvolvendo qualidades que antes não tínhamos. Observem, jovens, crianças, que são poupadas de qualquer esforço. Que os pais fazem tudo por elas. Elas crescem e se tornam criaturas o quê? Completamente dependentes dos pais. Inseguros, indecisos, incapazes. É o que Deus faria conosco se Ele nos desse apenas situações favoráveis. O nosso potencial não surgiria. A nossa capacidade não afloraria. Então hoje, quando nós estamos passando por provas, não é simplesmente pagar uma dívida do passado. É superar, sim, os erros que nós praticamos. É a gente realmente sentir na pele o que provocamos os outros, mas não para ser simplesmente castigados. É para que a gente desenvolva o melhor de nós. Para que os nossos melhores valores aflorem ali. E temos que admitir também que nós só estamos passando por uma situação porque somos capazes de superá-la. Não existe, como diz o ditado popular, cruz mais pesada que os ombros podem carregar. Não existem. Todas as provas que nós temos como vencê-las. E como que se vence essas provas da vida? Como que a gente consegue, nesse mundo aparentemente tão caótico, a gente se sair vitorioso, a gente sair triunfante? É a gente não perder a nossa fé. É a gente não vender ou perder os nossos valores. É a gente não se entregar ao desespero. É a gente não se entregar ao pessimismo. É a gente não permitir que o coração se amargure. Porque um dos grandes problemas nossos, quando nós passamos pelas provas, pelas lutas, pelas expiações da vida, não é tanto o sofrimento em si, mas é aquela amargura que a gente desenvolve. A gente até suporta o sofrimento, a gente até passa por ele, mas a gente se torna amargurado, desiludido, descrente das pessoas, da vida e do mundo. E isso, gente, é cumprir pela metade a prova, viu? A gente se permitir amargurar pelos problemas, a gente tem até o mérito de não ter se revoltado, a gente tem o mérito de ter atravessado um momento difícil, mas com amargura, com tristeza, tira um pouco da nossa vitória. Tira um pouco não, tira uma metade aí da nossa vitória. A grande vitória sobre as provas da vida é a gente, apesar delas, atravessá-las ainda com fé, ainda com esperança no futuro, ainda com confiança em Deus. Porque é daí que vem a nossa força. É daí, desse otimismo, de acreditar que nós vamos superar aquele momento, saber que o momento infeliz ele é apenas um momento e não a vida toda, é aí que vem a força para a gente conquistar novas situações mais favoráveis, mais positivas. Por isso, por mais dolorosa que seja a nossa perda hoje, por mais torturante que seja o nosso sofrimento, não percamos a fé, não percamos a confiança em Deus, não percamos a alegria da vida. Procuremos essa alegria porque ela, independente da dor e do sofrimento, ela ainda pode existir. A nossa vida não precisa ser completamente sombra porque nós estamos passando por uma situação mais difícil. Nós temos que ver o que há de bom na vida e agradecer a Deus por isso. E quando a gente pensa assim, nós estamos irradiando uma força poderosíssima. Porque o pensamento é uma força real. Já demonstrado, já debatido, já convencido de que o pensamento ele é vida. Ele transforma a nossa vida. Quantas pessoas por pensamentos negativistas, pessimistas, autodestrutivos, se tornam doentes, se tornam enfermas e abreviam a sua vida, partem daqui antes. Então, libertemos a nossa mente do pessimismo. Confiemos na vida e com esse pensamento positivo, nós criamos situações mais favoráveis. Nesse caso das pessoas que nós, entre aspas, perdemos, perdemos apenas o contato físico com elas. Mas, espiritualmente, nós continuamos ligados, porque os laços de amor, eles nunca se rompem. É algo sagrado na criação divina. As pessoas que se amam, elas não estão distantes nem no tempo, nem no espaço. Elas continuam permanentemente ligadas. E as nossas emoções mais perturbadoras aqui repercutem neles. O nosso desespero bate na mente deles também como desespero. Os nossos questionamentos, a nossa revolta, também transmite aos nossos entes queridos que já partiram essas mesmas emoções. Então, se nós quisermos realmente dar a eles algo bom, é nós termos fé, alegria, confiança, mantermos os nossos estados emocionais positivos. É lógico que tem dia que a gente vai se sentir mais triste, é lógico que tem um dia que a gente vai chorar de saudade, mas após algumas lágrimas, vamos enxugá-las, vamos fazer uma prece, vamos pedir a Deus que envolva esse ente amoroso, esse ente amado, em muita paz, em muito amor. E nós vamos ver como a vida passa a ter um novo sentido, uma nova força. Pois não. Minha mãe é desencarnada. Sim. Ela vai reencarnar. Se ela reencarnar em uma outra família, o vínculo que eu tinha com ela, quase perdendo, Não, não se perde. Porque tudo que é feito com base em afeto e amor não se perde. Sabe aquelas pessoas que a gente escolhe para ser da nossa família, que a gente chama de amigos? São as pessoas que a gente vai ao longo da vida reencontrando. A gente fala, então, parece que conhecia. Parece que conhecia. Tem amigos de pouco tempo que você fala, puxa, parece que já temos uma vida inteira. São esses reencontros. E quantas histórias não há de pessoas que cuidaram da gente como um pai e uma mãe? Porque eles têm esse sentimento, é possível que sejam espíritos novos na nossa experiência. Porque graças a Deus o mundo está cheio de gente boa, cheio de gente generosa. Mas às vezes a pessoa não sabe explicar aquela simpatia que ela tem pela gente. A gente nem é tão bom assim, a gente tem uma cara carrancuda, de bravo, tem uma atitude que às vezes não é a mais amistosa, e ainda assim a pessoa insiste em ser amiga da gente, e se aproxima, e quer estar junto, e nos apoia, e nos auxilia. É a nossa família espiritual. São os vínculos de coração que nós fomos criando ao longo de muitas vidas. Então, nós vamos sempre reencontrá-los aqui no mundo material e no mundo espiritual. E mentalmente a gente está ligado a eles. Mentalmente a gente está envolvido e envolvendo todos que nós amamos. E sempre tem assim, um neto, um sobrinho, um primo que você gosta tanto, que você sempre parece, nossa, tem. Se é alguém que foi da família, a mãe que... A gente sente até um pouquinho de culpa, porque gosta mais desse e não daquele, não é? É verdade. Tem carisma, e eles também têm aquele carisma. É verdade. É uma ligação mais profunda que tem. É mais vivência, é mais interação, é algo mais profundo. Então, gente, a reencarnação, ela nos fala de tudo isso. De que nós estamos aqui compartilhando experiências com outros que já conhecemos. Estamos hoje experimentando situações que nós desencadeamos no passado. E olha, você quer planejar uma vida muito feliz para o futuro? Quer ter uma reencarnação nota 10 do futuro com tudo favorável? Faça muito o bem hoje. Pratique o amor muito hoje. Ame, seja generoso, perdoe, desculpe as ofensas, seja paciente, faça o seu melhor, mesmo cumprindo a sua obrigação profissional. Faça as coisas com prazer, com boa vontade. Você está criando um caminho de luz para a frente. E o mais legal disso é que já começa a ser desde essa vida esse caminho de luz. Porque nós vamos atraindo só coisas positivas, só coisas boas. Às vezes a gente vai se deparar com coisa difícil mesmo. Mas a gente já sabe que é por causa da reencarnação. São os erros do passado, hoje cobrando na gente retificação. Então, quando a gente ouve falar, né, que a humanidade está hoje num quadro muito difícil, muito terrível, na verdade não. Nós estamos só espiando o passado. Estamos aqui aprendendo a duras penas aquilo que nós não aprendemos ainda. Porque o convite amoroso nós já tínhamos recebido há 2000 anos. Veio Cristo e ensinou. O amor cobre uma multidão de erros. A gente ouviu esse convite? Não. Jesus ensinou que se nós amássemos muito, nós podemos minimizar as nossas provas. Era isso que ele quis dizer. Ele falou também da lei de ação e reação quando ele disse isso. Se você amar muito, demonstra esforço, dedicação. Porque a prova só vem para quem precisa aprender. Quem não precisa mais aprender porque já desenvolveu o amor, não precisa passar por prova mais. Quem já aprendeu a perdoar, não precisa passar por prova que ensine a perdoar. Então, nos esforcemos intensamente em fazer o bem hoje, dentro das nossas possibilidades, aquilo que a gente consegue. E a gente vai minimizando, diminuindo o nosso sofrimento. Porque o amor cobre sim uma multidão de erros, cobre uma multidão de pecados. Então Jesus nos deu esse convite amoroso há 2000 anos. Nós ouvimos? Não. Por isso que hoje a humanidade está ainda passando por tantas provas. Nós que estamos despertando para esse conhecimento espiritual hoje, nós podemos colocá-lo em prática. Podemos transformar, não o mundo todo, mas essa parte do mundo que nós estamos vivendo. Nós podemos transformar os lugares por onde nós passamos, desenvolvendo mais tolerância, mais compreensão. E isso vai como que uma onda, vai se propagando e pode envolver o mundo todo. Então nós estaremos construindo um futuro muito melhor, muito mais feliz. Mas se a gente ficar preso à tristeza, ao ressentimento, a dor exacerbada, a amargura, a pensar em desistir da vida. Nós vamos amargurar tanto a nossa vida e vamos desencadear situações semelhantes. Por isso que se a gente estiver sentindo muito triste, muito infeliz em algum momento da vida, vamos buscar a consolação. Temos livros maravilhosos que nos trazem mensagens incríveis, músicas que despertam os melhores sentimentos em nós. Temos pessoas que nós conhecemos que sempre têm uma palavra positiva. Busquemos ajuda para superar os momentos difíceis. Não vamos nos entregar à tristeza, porque senão nós estaremos plasmando, construindo, idealizando para o futuro uma vida de tristeza, uma vida de amargura, de sofrimento. Então vamos hoje fazer o melhor, porque se nós criamos desequilíbrio no passado, hoje nós estamos nas condições de criar equilíbrio para o futuro. É o que a lei da reencarnação nos ensina. Nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. Então, com essa compreensão, agradecidos demais a Jesus, esse mestre extraordinário da humanidade, agradecidos aos benfeitores espirituais que nos envolvem com tanto amor, com tanto carinho, é que vamos idealizar, desejar para a nossa vida essa renovação que nós pretendemos. Então que Jesus abençoe a todos, ilumine a vida de cada um de vocês e busquem as consolações para os momentos de maiores dores, busquem o esclarecimento para guiar a sua vida em direção ao bem eterno e acreditem, todos nós podemos ter uma vida melhor. Todos nós podemos superar as nossas dores. O poder divino é incrível. Ele nos dá tudo o que nós queremos. Quer tristeza? Você tem a tristeza. Quer esperança? Você tem a esperança. Porque é da vida isso. Nós vamos ter aquilo que nós cultivarmos. E foi Jesus que nos ensinou isso. Busca e acharás. Batei e abrir-se-vos-á. Então nós que estamos hoje buscando esse caminho de compreensão espiritual da vida, nós temos tanto a nosso favor, mas tanto. E nos basta é termos mais confiança, mais fé, e nós vamos ver que a nossa dor vai se diluindo ao longo da vida. Mas para isso é necessário acreditar, confiar e, sobretudo, agir. Orando, trabalhando e buscando na vida cada vez mais oportunidades para o bem. É aí que a gente encontra as grandes consolações que nós esperamos. Então que Jesus abençoe a todos e nos dê uma semana de muita luz, muita paz e muita alegria. Muito obrigado, gente.